já em nós aí, ó, com toda a nossa libertação animal, doideira, na cabeça. E aí, galera, vamos ver, vamos ter essa conversinha agora aí sobre libertação animal, né? E hoje no programinha a gente vai dar uma reflexão aqui, né, falar um pouco sobre zoológicos. Aí eu fico também nessa conversa um pouco assim, meio chato, não chato assim, na hora de não conversa chata, mas na hora de falar aqui, porque aí te escreve, né, escreve pra não esquecer de nada. Aí a gente fica lendo o que escreveu e fica, parece que fica meio chato, né? Fica, já tem uma outra linguagem não tão falada com... Mas já que eu também tenho os problemas de gagueira, sou uma pessoa que não fala muito, então aí tem que escrever, né, algumas coisas e fica lendo, né, aqui, pra também não se esquecer, né? É uso de drogas, causa isso. Então vamos lá conversar, né, um pouquinho, começar essa conversa aí sobre zoológicos. Começando agora. Bom, tipo, os zoológicos, né, eles foram criados basicamente com o propósito de expor espécies exóticas de animais à sociedade, né? Estes locais tiveram sucesso, né, pela curiosidade própria do ser humano, né, e passaram a receber um número significativo de visitantes, tornando-se ponto turístico de muitas cidades contemporâneas, né, por aí pelo mundo. Com o passar do tempo, a tecnologia, né, evoluiu. Novos entretenimentos foram propostos às pessoas, mas os zoológicos continuam sendo considerados um local de visitação de famílias inteiras. Principalmente no final de semana, né? Vai lá pegar suas criancinhas, jogar pipoca aos macacos. Então não vamos lá jogar pipoca aos macacos. Não precisa nem ir lá, né? No caso. E, enfim, mas enfim, a comunicação, né, oriunda da cidade de imprensa, televisionada, agregada a recursos de internet, né, traz informações atuais sobre a vida dos animais e seu comportamento natural, né, em liberdade. E se atualmente, né, com o auxílio dos meios de comunicação, né, com esse meio de internet aí na cara de todo mundo, né, quer dizer, não todo mundo, mas enfim, muita gente tem acesso à internet mais fácil hoje, né, e as pessoas podem, né, entre outras possibilidades, observar animais silvestres em seu próprio habitat. Se for esse, eu já mereço a sua questão, né, de observar os animais exóticos, né, como é que vão observar os animais, ver o seu comportamento natural, eles estando em cativeiros, né? É, fica difícil, né, meu velho? Aí, o que a gente pensa, né? Se atualmente, né, com o auxílio desse meio de comunicação, as pessoas podem, entre outras possibilidades, observar os animais silvestres em seu habitat natural, né, não interferindo no ambiente dos mesmos e no seu bem-estar, né, na sua vida, qual a justificativa ética para prendê-los, né, para aprisioná-los e confiná-los em jaulas com o intuito de entreter o ser humano? Fica a perguntinha aí. Aí a gente escuta um pouquinho de música, já vai começar logo com o seu hardcore aqui na cabeça, e daqui a pouco a gente fala mais. We'll be right back. Bom, acabando a musiquinha, a gente recomeça aqui a fala. E a gente vamos pensar agora, assim, também falar um pouquinho, né, sobre como foram surgindo os zoológicos, né? Pensar aqui no seu histórico, né? Enfim, vamos fazer uma breve historinha assim, dos zoológicos. A cultura de manutenção, né, de animais selvagens em zoológicos começou com os egípcios, né, que capturavam em suas viagens e batalhas pequenos gatos selvagens, babuínos e leões, e os mantinham em seus templos como símbolo de força e poder. Este costume passou também para os cidadãos que adquiriram, né, o hábito de colecionar animais exóticos. Quanto mais selvagem e raro fosse o animal, mais status social adquiria seu proprietário. O primeiro zoológico público foi fundado no século XVIII, em Paris, na França, o Jardin des Plantes. Os animais eram oriundos de apreensões em circos e outros eventos que utilizavam animais em show. Em 1926, né, foi fundado o Zoológico da Sociedade de Londres. Aí os fulanos, né, que fundaram esse zoológico com o objetivo de ser uma instituição científica, né, para o Estado, para o estudo, né, da zoologia. Porém, com a finalidade de serem obtidos recursos financeiros para a manutenção dos animais, né, o local tornou-se aberto à visitação pública e começou a exibir os animais e fazer shows para atrair os visitantes. Com o aumento no número de visitantes, foi necessária a aquisição, né, de outros animais. Estes, então, foram buscados diretamente da natureza e colocados em cativeiro, sem nenhum controle, o que certamente ocasionou a morte de muitos desses animais e colaborou, né, e muito, né, com o início da extinção de muitas espécies animais. E o que seria mais grave, né, o que foi mais grave, com a imposição de uma cultura onde não era levada em conta a natureza animal. Nesse zoológico, né, os recintos e as jaulas foram construídos para proporcionar aos visitantes um melhor ângulo de visão e não para dar boas condições de vida aos animais, né, pois não havia, né, uma preocupação, né, com o seu bem-estar, né. Só em 1900 foi fundado na Alemanha o Stirling Zoo por um naturista, né, o Karl Engelbeck, onde os animais, né, tinham recintos mais apropriados, simulando um pouco, né, seu ambiente natural, e com espaços maiores, né, demonstrando uma preocupação com a minimalização dos desconfortos dos animais, né. Mínima, né, com preocupação mínima. Se tem alguma preocupação com eles, não vão deixar eles presos, né, lógico. E a partir desse zoológico, outros países da Europa, nos, né, Estados Unidos, passaram a tê-lo como modelo, e o bem-estar animal, esse suposto bem-estar animal, a ser levado em consideração, respeitando-se, é claro, né, o interesse econômico, né, que venha sempre em primeiro. Aí, vamos pensar mais um pouquinho, escutar mais uma musiquinha, depois nós voltamos. What? Enfim. Bom, a gente falou um pouquinho de bem-estar animal, né? Que o Jovem Neném, nossa meta aqui, nossa meta é libertação animal, realmente. Mas vamos falar um pouquinho, né, disso, de bem-estar animal, já que ele citou, né? Geralmente nisso que alguns zoológicos, né, dizem ainda fazer, assim, falar um pouco. Ah, enfim. A teoria, né, do bem-estar animal aceita que os animais, né, têm interesses, mas que esses interesses podem ser sacrificados em prol de algum resultado, né, esperado no uso do animal, que justifique esta, supostamente, né, justificaria esta utilização e eventual sacrifício, né? Vai foder o animal, sacrificar ele, né? Mas, né, tudo bem, pra ciência, né, então vale a pena, seria isso. Os cientistas, né, que defendem esta teoria, né, ou oferistas, né, se distribuem em dois grupos distintos, né, os que aceitam o interesse animal, mas podem ignorá-lo em prol de vantagens para o ser humano, como ganhos financeiros ou entretenimento, e os que já defendem benefícios mais sérios para o uso de animais não humanos. Estes últimos exigem sérios benefícios advindos da pesquisa em questão, a qual privará os animais de seu bem-estar. Insistem que a exploração animal deve ser realizada humanitariamente. Enfim, o que seria humanitário, né? Enfim, qualquer ato feito por um humano, acho que pode se dizer humanitário, um ato humano, né? Já que foi feito por um humano. Mas, enfim, como é que esse papo de humanitário, né? O papo do que seria, gente, humano. Humano mata outro, né? Então, e assim mata também os animais e toda a terra. Mas, enfim, toda espécie animal apresenta um comportamento normal, padrão, né? A presença de comportamentos anormais pode ser considerado um indicador de que o bem-estar desses seres vivos, né, esses seres sentientes, não estão sendo alcançado. Sabe-se que o cativeiro é um fator limitante, né, e leva muitos animais a terem um comportamento diferenciado, até neurótico, sendo considerado um comportamento anormal, já que os locais onde permanecem confinados não proporcionam a eles as mesmas condições que seu habitat natural, interferindo no seu bem-estar, né? Para identificarmos esse tipo de comportamento, além de parâmetros fisiológicos, como, por exemplo, alterações nos níveis de cortisol, a absorção é fundamental, né? Para isso, devemos conhecer o comportamento normal da espécie e levar em conta, né, o contato com o ser humano. Alguns animais, quando são retirados do seu habitat natural, podem desenvolver a síndrome de má adaptação, que leva o animal à anorexia e à morte, né? Os animais não humanos, né, assim como os animais humanos, possuem uma habilidade chamada de comportamento de coping, ou seja, estratégias para se adaptar a situações adversas, né? Esse comportamento pode ser considerado um mecanismo adaptativo, sendo uma resposta para reduzir os efeitos fisiológicos do estresse. Isso nos ajuda a entender por que algumas espécies desenvolvem doenças de cunho psicológico, né, e outras não. Mas, enfim, antes da nossa conclusão final, a gente vai aqui com mais baricole na orelha. Aí, ao contraponto dessa teoria aí de bem-estar animal, a gente vai com a libertação animal. E para combinar com isso, a música, né, Libertação, do Libélula. Let's go! E para dar uma pequena conclusão, né, umas considerações assim, finais nessa historinha, vamos falar um pouquinho, né? Enfim, essa análise crítica da situação e dos objetivos, né, de uma instituição como o zoológico nos leva a mais reflexões éticas sobre o uso de animais não humanos pelos seres humanos, né? A manutenção de animais em cativeiro representa uma adequação, representa um adequado papel na educação ambiental? Pergunta. Como dito anteriormente, sabe-se que a vida em cativeiro leva a comportamentos anormais, né? E muitas vezes autodestrutivos, né? Ou seja, não há justificativa para esse aprisionamento, na nossa visão, né? Pelo menos aqui na minha visão. E em nenhuma, né, fonte, né, pesquisada, para nesse nosso papel, nosso papozinho pequeno, apareceram, né, fundamentos suficientes fortes, né, o suficiente que faça nos acreditar, né, e justifique os zoológicos como um local de entretenimento, né, o que nos leva a propor uma reflexão sobre a real necessidade de observação de animais selvagens em cativeiro para o divertimento humano, tá? É como muitos outros divertimentos, né? Sabe que o zoológico não chega ao ponto de um rodeio, né, de uma vaquejada, também não, né, não vai a esse ponto de entretenimento tão perverso, né? Mas é, o animal ali, né, está em cativeiro, né, confinado, tá, né? Enfim, né, que vai levar. E o desenvolvimento tecnológico, né, permite que possamos observar animais selvagens em seus próprios habitats, sem interferir no ambiente e no comportamento dessas espécies, né, ali aprisionadas, proporcionando, né, assim, uma percepção real do seu comportamento, respeitando sua integridade animal, né? É como geralmente pensar um pouco sobre geralmente animais que estão ali presos. Mesmo que seja uma cela bonitinha, uma cela que ele vai ter comida fácil, que tem água para se banhar nos dias quentes. Mas pensamos aí tem uma pequena reflexão sobre animais como as aves, né, principalmente, né? Que fica aí nosso ponto um pouco mais perto de ver o quanto esses animais estão sofrendo. Assim. As aves, né, os pássaros, eles não têm, tá ligado? O tamanho da gaiola que seja, tá ligado? O maior que ela seja, elas não vão ser nem um pouco parecidas, né, com o espaço livre que eles vão ter para voar por aí, tá? Ou seja, né, é difícil, meu amiguinho, é difícil. Então, né, quando for levar seu filhotinho para ver os outros filhotinhos zoológicos, não pensem, tá, que eles estão ali, tá, sofrendo, tá, foram tirados do seu habitat normal, natural, né, para estar ali servindo de mero entretenimento, de mera coisa para ser observada pelos seres humanos, né? Então fica aí uma convite à reflexão, né? Fica aí a dica: não frequente serviços zoológicos, que é feio. E para terminar, a gente vai escutar mais do que a gente escutou aqui no programa, que é o Libelo lá, né? Com a música Agora é a Cura. Foi só o Libelo no programa, né? Aí fico babando essa banda, tocando direto, só porque eles falam de libertação animal e essa música é massa também, que acabou de tocar. Mas agora a gente vai escutar a outra, né, que chama A Cura, que não é de Lulu Santos, é de Libelo lá. E tchau aí, galera, até a próxima, até mais ver, nós se vê nas quebradas. Fumando uma pedra, uma maconha, ou qualquer coisa dessa, ou falando sobre libertação animal, comendo um ranguinho vegan de tira-gosto, daquele velho vinho ruim que existe por aí, que não precisa falar qual é. Mas é nóis. Tchau aí. Falou, galera.